Bob Marley. Salve Rinha dos MCs, desde Interlagos, no Café Bar Cancún. Tinha a Santa Cruz, as batalhas da Casa do Hip Hop, a Liga dos MCs, a Batalha do Real, Duelo de MCs e sei lá quantas outras. Aí tio, era assim ó, aí. Pra mim esse é o melhor lugar do mundo, Ratoeiralândia, convenção de vagabundo. Várias motos na porta de quem atravessa a cidade pra colar na humildade, ouvir um rap de verdade. Aí, só favela no bagulho é desse jeito. Os amigos tão tranquilo, ficou perfeito pra nós que tá envolvido no sentimento. Arrepia quando escuta, é chegado o grande momento. Vou na bolinha de meia com meus parceiros, uma pá de nego ligeiro, rasgando mais que açougueiro, treinando frio o dia inteiro, lutando pra ser o primeiro e pirando quando os MC manda um flow mais cabreiro. Caralho. Água suja degolando sem dó, fia espada de samurai, benze ela com goró. Canibalismo selvagem dos MC Durango, porque só um canta de galo, o resto é frango. Vontade de pisar descalço no tablado, no graja onde só quem é conhece o solo sagrado. Vira templo de cerimônia tipo Santa Cruz, olhido duas caveiras, um mic, 500 negros espremido e o povo quer ver sangue. Sem momento monange, o DJ solta a batida tio, sei que se arranja de chava no Double Tree. Minha cota é vencer, até me emocionei quando eu escutei. O quê? Só pedrada na caixa, o pancadão pesado, sente o grave batendo com coração. Família, levanta a mão pra honrar o compromisso. Como eu vou dizer que o hip hop morreu vendo isso? Aqui os b-boy não tá no chão, mas grita pro meu talento, igual eu grito quando eu vejo eles no moinho de vento. Um sangue, uma cultura, um ideal, um amor, um sonho, uma conquista, eu peço nesse louvor. Só prejo pro Zé Povim e que nunca chegue o fim. Cuida do meu pessoal, igual meu pessoal cuida de mim. Só dá valor pra quem colou no sapatinho. Cada um reza como sabe, minhas orações são assim, ó. Cada um reza como sabe, minhas orações são assim, ó.